Para 4:04, estou recebendo aqui no nosso estúdio a visita do vereador Rudinei de Moro, vereador do PROS. Obrigado pela sua presença, vereador. O vereador que apresentou uma excelente proposta para a gente, para um projeto de lei esta semana na Câmara de Vereadores. É, projeto de lei que auxilia aí, dá oportunidade de empregos para os egressos do sistema penitenciário, né, vereador? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado à Rádio CBN, muito obrigado à população de Foz do Iguaçu e ao programa, principalmente, por nos conceder a oportunidade de estar aqui falando com a população deste projeto que nós criamos para que toda empresa que ganhar uma licitação pública no nosso município, ela possa estar aí, vai ter que haver no seu quadro de funcionários egressos do sistema prisional. Doutor, como é que, de que forma vai ser feito isso? Porque a gente, que na sua colocação, no seu projeto, você coloca as pessoas, os detentos, ex-detentos, são muito discriminados pela sociedade, né? De que maneira a gente pode ser, a senhora acha que pode ser feito colocar um egresso lá dentro da empresa da pessoa e que ela realmente tenha essa segurança, né? E que a pessoa não seja discriminada também pelos seus colegas de trabalho? O egresso ele vem sendo discriminado desde a criação da, podemos dizer assim, de uma das maiores multinacionais do mundo, se levasse pelo lado da multinacional, que é a Itaipu, na nossa cidade. Eu acho que a pior discriminação que há aos egressos é quanto à própria cidade de Foz do Iguaçu, que hoje está perto de completar os seus 100 anos, e também da Itaipu por ter trazido todo, fazer com que a nossa cidade se tornasse gigante do jeito que é. Nós não temos um curso capacitatório para as pessoas que moram aos ribeirinhos. Nós não temos um curso capacitatório para essas pessoas que vêm do sistema prisional. A pessoa, ela adentra no sistema prisional hoje na cidade de Foz do Iguaçu, talvez como simples sacoleiro, por ter sido preso ali como muamba ou trazendo mercadoria do Paraguai. Ela passa ali uma vez, ela sai da cadeia, ela já é egressa. E as pessoas não olham por esse lado, que ela estava talvez buscando um recurso de vida que a cidade de Foz do Iguaçu não mudou a cultura do povo, olhando pelo lado que estava vindo várias empresas para Foz do Iguaçu e os nossos governantes não aceitaram essas empresas aqui. As pessoas saem do sistema prisional, uma vez não encontram mais emprego, voltam para a cadeia, talvez pelo mesmo pela mesma circunstância ainda de estar trazendo mercadoria do Paraguai. Só que a partir da segunda vez, ela já se torna ali, já vai talvez para algo muito criar crimes hediondos, ela matam pessoas, ela começa e cada dia vai se tornando aquilo que era para a recuperação do sistema do sistema prisional das pessoas que estão ali, que era para recuperar elas, vai se tornando cada dia pior. E a pessoa que entrou ali por um simples foi preso simplesmente por contrabando ou outra circunstância, acaba no seu futuro se criando um dos piores marginais da sociedade e chega ao ponto dos seus próprios filhos refletirem aquilo que é os pais. Na verdade, como o senhor diz, né, vereador, a pessoa comete um deslize que o leva, né, a cumprir uma pena, como o caso aí de descaminho, né, de contrabando, essa coisa que não torna uma pessoa um criminoso em potencial. Mas que, às vezes, por falta de oportunidade, ele acaba tendo que recorrer, né, voltar àquilo que ele estava fazendo, porque não tem oportunidade, precisa trabalhar, precisa sustentar a família. Não que nós estejamos concordando com isso, mas a falta de oportunidade de ele se inserir na sociedade acaba fazendo com que ele volte. Né, eu não concordo com, talvez, com essa situação, mas eu me obrigo a concordar numa cidade que está fazendo 100 anos, que tem a maior hidrelétrica do mundo. Eu sou obrigado a concordar com esse povo que está trabalhando ali, porque Foz do Iguaçu até hoje não deu outro meio de vida para eles e não dão nenhum curso técnico. Nós podemos, não sei se eu posso citar nome de empresas aqui, mas tem uma empresa aqui que veio, que quis se instalar aqui uma época, hoje está em Matelândia. Ela gera cerca de 5 mil empregos, é simplesmente no setor de agropecuária. Nós temos empresas que fazem ternos, que foram para São Miguel e queriam instalar aqui, que rendem lá hoje cerca de 150 empregos. Temos empresas na questão de odontologia, que entre os que fazem e os que vendem, mais 100 empregos. E vieram para Foz e os nossos governantes não instalaram essas empresas aqui. Por isso que nós temos um dos sistemas prisionais maiores do estado do Paraná. Nós temos aqui hoje cadeia pública, temos aqui sistema prisional, podemos dizer penitenciárias aqui, duas. E aonde vamos parar com tantas cadeias na nossa cidade, sendo que nossos governantes não dão curso técnico, não buscam empresas, não capacitam essas pessoas? Pretendemos, com este objetivo aqui, fazer com que as empresas que ganham concurso público possam estar colocando no seu quadro de funcionários 5%, ainda que número pequeno, mas para que comece a recuperar. E as empresas que já têm no nosso município, nós, com esse projeto, talvez não vamos resgatar elas. Mas que o nosso prefeito, que está aí fazendo o seu trabalho, possa estar talvez buscando um modo de, no desconto de SQN, no desconto de impostos que são tão gigantesco aí no nosso país, possam estar beneficiando algumas empresas que possam estar trazendo para o seu quadro funcional estas pessoas para vir também aderir a um projeto como esse. O senhor acha que esse trabalho que está sendo feito pelo patronato municipal, o senhor acha que é uma forma de treinar, de capacitar esse egresso? O senhor acha que realmente que o caminho é, já que não existe curso específico, mas que através desse atendimento do patronato, o egresso pode ter um atendimento melhor? Nós fazemos culto de vez em quando dentro da cadeia pública, e eu quero aqui parabenizar. O patronato não é só o que se fala aqui fora. O patronato é bem visto por todos os presos dentro da Laudemir Neves, e eu tenho certeza que agora eles podem estar ouvindo nós aqui na Rádio CBN, porque eu divulguei que eu estaria aqui. Eu tenho muitos egressos que os seus familiares me acompanham e podem ter divulgado lá dentro. Eu tenho certeza que vão estar ouvindo. E pode ter certeza, se tem um projeto que deu certo na nossa cidade, eu não tenho dúvida que é o patronato, por tudo que estão fazendo pelas aquelas pessoas ali que estavam discriminadas por toda a sociedade de Foz do Iguaçu, e principalmente pela própria cidade de Foz do Iguaçu, e volto a repetir, infelizmente eu tenho que falar pela própria Itaipu, que não dá curso técnico junto com a cidade de Foz do Iguaçu para recuperar toda esta população de pessoas que vieram para Foz do Iguaçu e que hoje não tem empresas e não tem aonde trabalhar. Vereador, de que maneira esses egressos eles seriam inseridos nessa empresa? O pedido, ele vai atrás, é o sistema prisional que sabe quem está saindo, quem tem potencial para trabalhar. De que maneira que esse egresso ele pode ser inserido nas empresas que prestam serviço para a prefeitura? Ótimo. Esse seria a cargo, agora vai o projeto para o prefeito sanciona a lei, tem 90 dias para começar. Vem de inserir nas empresas na situação que Foz do Iguaçu vai fazer uma licitação para uma empresa que vai fazer asfalto. A empresa vai colocar no seu quadro funcionário aquelas pessoas que já trabalharam nesse meio, ou que a empresa precisa de uma pessoa que está lá dentro, às vezes, que fez outro tipo de trabalho, mas que também insere a isso. Na situação de colocar calçamento na nossa cidade, tantos outros meios que abrem tanta licitação na cidade de Foz do Iguaçu, tantas empresas ganham licitações aqui na nossa cidade, e essas empresas, dentro do seu quadro funcional, ela vai ter que abrir. É mais ou menos o espaço dos deficientes físicos, que era para estar sendo cumprido de 5% da nossa cidade, e não é cumprido. Infelizmente, ainda não é cumprido, é uma vergonha, e as pessoas ficam colocando detalhes em pessoas que não podem caminhar, que não podem alguma outra situação, e fala que não serve para a empresa. Se é obrigatório, elas têm que arrumar lugar para essas pessoas, porque essas pessoas estão ali para fazer isso. E eu vou te dizer o seguinte, aí os empresários vão falar, e quem vai pagar esse custo dela? Se a pessoa acha que ela não pode entrar na licitação, ela que não entra. Porque quando ela entra, ela está sabendo que precisa de um quadro de funcionários que corresponde a 5% deficiente físico. É um dos requisitos entrar, já para participar da licitação, né, vereador? É um dos requisitos. Se já quer entrar sabendo que precisa, então que entre e que coloque no seu quadro funcional. É vergonhoso falar que tem empresa que não tem, mas que os nossos fiscais, mesmo sendo pouco, eu espero que em breve abra concurso público para essa fiscalização, que venham entender que se a empresa aceitou participar do concurso, dessa situação, de tentar ganhar uma licitação pública, que ela tinha que ter no seu quadro funcional. Infelizmente, se as pessoas que correspondem à empresa não leram o edital para essa licitação, então agora que pague com os encargos. Pois é, eu ia lhe perguntar justamente isso a respeito da fiscalização. O Executivo Municipal, ele dá meios para que seja fiscalizado, tanto nesse caso das pessoas, do portador de deficiência, quanto para o ingresso. Vai ter fiscal suficiente? Porque não adianta, o projeto é aprovado, está lá, né, as vagas estão lá, mas quem vai fiscalizar para ver se essas empresas estão contratando mesmo, né? Então, entra na mesma situação dos deficientes físicos. A empresa ganhou, a partir do momento que ela ganha, os próprios que ali vão estar fazendo o processo licitatório vão estar em contato com essas empresas para ver se elas vão estar abrindo, se elas vão abrir, e a partir deste momento que as empresas se instalem, que elas venham procurar estes meios, eu acho que num breve espaço curto de tempo, a prefeitura vai estar abrindo sim mais concursos para esses fiscalizadores, até porque hoje já é uma necessidade, também tendo em vista que nós sabemos que o município tem 51% só de... para alcançar ali, já estamos quase num teto limite. Precisamos de mais guardas, precisamos de mais médico, precisamos de tantas outras situações. Mas também precisamos de alguém que fiscalize o próprio setor público na situação de ganhar licitações e muitas vezes não cumprir o quadro funcional e tantas outras situações que precisam ser fiscalizadas. Vereador, esse seu projeto, se eu me diga, ele foi aprovado por unanimidade, né? Todo mundo concordou. Todo mundo concordou a situação. Vírgula, de pessoas, né? Com ressalvas, né? Se eu me dizia. Que colocam ressalvas, que também têm os seus projetos, que têm as suas ideias. Mas, graças a Deus, num embate de pensamentos, de palavras, num embate de cada um buscar o seu meio, o seu setor, graças a Deus foi aprovado por todos, porque todos entendem que vai se abrir uma porta que Foz do Iguaçu e que as multinacionais trouxeram para cá, toda essa população não havia cumprido até então. É o primeiro passo para amanhã criar mais cursos técnicos. Eu estava olhando hoje, antes de vir para cá, no site da CBN, uma mulher que veio aqui dar uma entrevista, que 1.000 vagas está se abrindo em Foz do Iguaçu para esses cursos técnicos. Do Pronatec, nós conversamos ontem com o coordenador de um dos cursos, lá, o professor Sandro Becher. Ele fala justamente, o Pronatec, através também do Sisutec, são 1.100 vagas para esses cursos técnicos gratuitos. O pessoal que fez o Enem, que está capacitado, vai lá e participa dessa pré-seleção. Esse já é um dos passos que nós ficamos muito felizes. Mas precisamos ainda alcançar, estamos em contato com o prefeito, Reni Pereira, e precisamos alcançar os ribeirinhos, precisamos alcançar Porto Belo, Jardim Jupira, Jardim América e a região do Porto Meira ali, que é a que mais está sendo afetada. Não adianta esconder isso da população de todo o Brasil que vai ouvir agora através da CBN. Nós precisamos alcançar estas pessoas que viveram a vida inteira com a cultura do Paraguai e agora está mudando essa cultura. Que esses cursos técnicos cheguem e venham viabilizar curso técnico para essas pessoas e para outras pessoas que passaram nessas vilas no sistema prisional, estão tentando mudar de vida, querem mudar de vida e precisa de um curso técnico. Eu acho que o papel do vereador é esse, é cobrar também essa postura do município, para que o município incentive já a partir da criança ou mesmo o adulto que já concluiu seus estudos, que tem essa condição de participar dessa seleção aí do Pronatec, que vão atrás, que procure, para que... O senhor veja, bom, ontem nós estávamos conversando aqui com o professor Sandro Becher, e ele falando exatamente isso. São vagas para o setor de, são vagas técnicas para o setor de turismo, setor de alimentação, setor de indústria, setor de vários setores, né, que a pessoa capacitada fica muito mais fácil dela poder buscar uma vaga no mercado de trabalho sem precisar recorrer ao Paraguai, como, né, o senhor acabou de dizer, que já é uma cultura aqui da região, né? Sim, isso é verdade. Eu quero parabenizar aqui. Ontem a entrevista, nós estávamos ouvindo a entrevista, estávamos vendo, melhor dizendo, a matéria hoje, por esta grande abrangência, aproveitar aqui a grande audiência da CBN para mais uma vez estar divulgando que as pessoas possam estar indo até lá e buscando seu curso capacitatório, seu curso técnico, para que nós possamos estar ao ritmo, aos poucos, mudando a situação da nossa cidade. Como é que está a situação no projeto? Ele já foi aprovado, já foi encaminhado para assinatura, para a sanção do prefeito? Como é que está o andamento? Ele agora vai ao Executivo Municipal. Tentei falar com o prefeito antes de vir para cá, ele estava numa reunião, mas agora vai a ele tem cerca de 30 dias aí para sancionar, e após isso tem 90 dias para esse decreto, as empresas que ganharam essas licitações estar fazendo o bem uso dela. Agradecer ao patronato, que tenho certeza que é parceiro deste projeto, e agradecer ao prefeito, que eu tenho certeza que estará junto com a comitiva dele ali sancionando este projeto. E este projeto venha fazer com que venha mudar a cultura da nossa cidade e o desprezo que há quanto aos egressos do sistema prisional. Vereador Rudinei de Moura, do PROS, aí tem desse projeto de lei que cria a cota de 5% das vagas das empresas que prestam serviço para o município, para ex-detentos. Obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar agora para saber, depois que essa lei for sancionada, se realmente vai haver fiscalização, se as empresas realmente vão colocar esses egressos no sistema prisional, vereador. Muito obrigado mais uma vez à Rádio CBN. Agradeço aqui o meu amigo Túlio, que falou para mim que daria um jeito, estaria ouvindo, está em São Paulo. Também ao meu amigo Budel e ao meu amigo Marino, que foi parceiro neste projeto e está nos ouvindo. Obrigado à CBN mais uma vez.